ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Uma emissora vinculada aos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Território Eldorado no ar. Agora são 3 em ponto. Indústria brasileira cresce em 13 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE na passagem de dezembro do ano passado para janeiro de 2010. Entre os estados, a alta foi liderada pelo Espírito Santo, onde o setor registrou expansão de 5,6%. Já em todo o Brasil, o crescimento de produção industrial foi de 1,1%. Terremoto no Chile provocou perdas estimadas em até 7 bilhões de dólares, segundo as seguradoras. A companhia suíça Swiss Re espera que os pedidos de indenização cheguem a quase 500 milhões de dólares. No Chile, é comum que proprietários de residências e estabelecimentos comerciais contratem seguros contra tremores com entidades privadas. Território Eldorado no ar. Mais informações daqui a uma hora. Oferecimento. FISC. O mundo reconhece quem faz. 0800-773-FISC. Eldorado FM. O que você imagina do Saara? Um deserto calado, silente? E da Líbia, um país misterioso no continente africano? Governo de São Paulo e Museu Afro-Brasil apresentam pela primeira vez no país a exposição O Deserto Não é Silente, Arte Antiga e Contemporânea da Líbia, de 9 de março a 18 de abril, no Museu Afro-Brasil. Parque Ibirapuera, com acesso pelo Portão 3. Acervo de Gaddafi International Foundation for Charitable Associations. Patrocínio Odebrecht. Eldorado FM. Um livro leva você a todos os lugares. Democratiza o acesso ao conhecimento. O governo do estado de São Paulo, por meio da imprensa oficial, preserva a memória brasileira com obras de relevância cultural e coloca toda a magia dos livros mais perto de você. Imprensa oficial, governo de São Paulo, um estado cada vez melhor. Eldorado, 92,9. Eldorado. É diferente uma seguradora feita de gente como a gente. É diferente saber que não sou apenas mais um cliente. É diferente. Madre. São pessoas cuidando da gente. Madre. São pessoas que nos entendem. Madre. São pessoas assim como a gente. Madre. A seguradora diferente. The King of the Blues. Bourbon Street apresenta B.B. King em São Paulo. B.B. King comemora seu sucesso aos 84 anos com uma nova turnê mundial, One More Time, em apresentação especial no Bourbon Street e mais duas noites na Via Funchal. O rei do blues de volta ao Brasil. B.B. King, dia 18 de março no Bourbon Street e dias 19 e 20 na Via Funchal. Informações, bourbonstreet.com.br e viafunchal.com.br. Promoção exclusiva Eldorado FM e hospedagem Hotel Intercontinental. São Paulo. Em 2010, a equipe Eldorado ESPN promete muito mais atitude no seu rádio. Vem aí a transmissão da Copa do Mundo na África do Sul. Jogos, entrevistas e muita emoção na melhor cobertura de futebol do rádio brasileiro. Copa do Mundo 2010. Você ouve na rede Eldorado e também pelos sites territorioeldorado.com.br/futebol ao vivo e espn.com.br/rádio. Oferecimento Estomazil. Contrazia e má digestão? Estomazil. Ferveu? Tomou? Passou? Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E Sky. Todos os jogos da Copa em HD. Sky. HDTV é isso. Com patrocínio Itaú. Essa é a Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. Daqui a pouquinho tem U2, Amy Winehouse, George Michael, Tim Maia. E a gente abre esse bloco ouvindo Bob Marley, Jamming. Every day we pay the price. sitting on Zion. It rules all creation. Yeah, we're jamming. Pop to our war. We're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So jam by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. Baby, throw me on the track, and I'm guaranteed Bahama, you'll be the track. Eldorado. 92,9. Feels so worthless. I'm an original. original sinner, but when I'm with you, I couldn't care less. I've been getting away with it all my life. Getting away with it all my life. Getting away. However I look, it's clear to see that I love you more than you love. Tell you, you shouldn't really know. Just to suggest that I'm selfish. I've been trying to impress that more is less and repressed. I should do it. However I look, it's clear to see I love you more than you love me. However I look, it's clear to see I love you more than. Esse foi o Electronic com Getting Away With It. Na Eldorado teve também George Michael, Too Funky, Erykah Badu, Love of My Life Worldwide e ainda Jammin', som do Bob Marley. E a gente curte o Jamie Liddell com Another Day. Oh. FISC oferece. Território Eldorado no ar. Exportações do agronegócio brasileiro cresceram 20,6% em fevereiro na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo o Ministério da Agricultura, o montante exportado chegou a quase 4 bilhões e meio de dólares. Praticamente dobrou o número de paulistanos com dengue desde o balanço anterior da Secretaria Municipal de Saúde. No total, são 67 casos. Agentes da Prefeitura ainda têm muita dificuldade no combate ao mosquito transmissor. A principal delas é a resistência de moradores de bairros mais nobres em permitir a entrada dos funcionários nas casas. Território Eldorado no ar. Mais informações daqui a uma hora. Eldorado FM. Eldorado FM. É no verão que aumenta o consumo de água da população. E com sol e calor é bom mesmo contar com uma água limpinha e refrescante. Mas não é porque verão combina com a água que você vai desperdiçar, né? Pense nisso. Feche a torneira na hora de escovar os dentes e fazer a barba. Tome banhos mais curtos e não lave a calçada com a mangueira. Pequenas mudanças como essas garantem a tranquilidade de quem vai passar as férias e de quem mora no litoral. Água sabendo usar não vai faltar. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, um estado cada vez melhor. Acaba de chegar o primeiro lote da reserva especial de sabores Dinhos, o Dry Aged Dinhos. O Dry Aged Dinhos é uma carne especial que vai surpreender os paladares mais exigentes graças ao seu processo diferenciado de maturação que acrescenta sabor e maciez incomparável. Venha saborear essa iguaria harmonizada com um ótimo vinho da importadora Vinia. Dry Aged Dinhos. Venha redescobrir a arte da carne. Dinhos, Alameda Santos 45, reservas 3016-5333. Pintou Limpeza. 10 anos despertando a consciência ambiental. Existem formas de você deixar a sua casa mais sustentável ou se preparar para consumir menos dos recursos do planeta. Por exemplo, a água. Você já se cansou de ouvir aquela história de fechar a torneira enquanto escova os dentes, que não é legal regar a calçada, aquela ladainha toda. Algo bem mais simples pode ser feito, mas que requer um investimento. Escute a dica do Pintor Limpeza, principalmente para prédios. Tente incentivar o condomínio a instalar torneiras elétricas nas áreas de uso comum. Em prédios comerciais, a melhor pedida é instalações de torneiras que só abrem quando se aproximam as mãos, que podem reduzir em 40% o custo da água. Acesse o site do Projeto do Eldorado, pintolimpeza.com.br e o website pintolimpeza.comlimão.com.br. Pintou Limpeza. 10 anos despertando a consciência ambiental. Oferecimento Sabesp. A vida tratada com respeito. Governo de São Paulo. Um estado cada vez melhor. Apoio Tetra Pak. Hora do Planeta. De que lado você está? Dia 27, apague as luzes entre 8h30 e 9h30 da noite. A Hora do Planeta é um alerta contra o aquecimento global que vai mobilizar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Participe e fique do lado do planeta. Aquecimento global. Chegou a hora de apagarmos esse problema. Eldorado, a rádio oficial da Hora do Planeta em todo o Brasil. Agora falta 1 minuto para as 2. Daqui a pouquinho, na Eldorado, você ouviu Michael Jackson em parceria com Paul McCartney. E ainda tem Beck, Just. 92,9. When they breathe upon a broken guitar and all the streets, the reek of tropical charms, the embassies lying hideous shards where tourists gnaw and decay. When they dance in a reptile blaze, you wear a mask, an equatorial haze into the past, a colonial maze where there's no more confetti to throw. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a power that you couldn't sell. Misery waits in the hotels. Be addicted. You're out of luck. You're singing funeral songs to the studs. The anabolic and bronze, they seem to strut. And the millennial fogs till they fall down in the flames. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. Be a have fun under an air-conditioned sun. It's burned into your eyes, leaves you plain and left behind. I see them rise and fall into the jaws of a past and then love. You wouldn't know what to say to yourself. Love is a poverty you couldn't sell. Misery waits in big hotels. We are victims. Dourado, você ouviu Kings of Convenience com Miss Red, teve o Beck com Tropicália. Agora são 2:08. A gente ouviu Pretenders, Brass in Pocket. Got brass in pocket. Got battle. I'm gonna use it. Intention. I feel. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sassy. Star. Get on stage and play the guitar. Make a little money by a fancy car. A big old house and an alligator. Just to match with them alligator shoes. He's a rich man, so he's no longer singing the blues. He's singing songs about material things and platinum rings and watches that go blink. But diamonds don't blink in the dark. He a star now, but he ain't singing it from the heart. Sooner or later, it's just gonna fall apart. Cause his fans can't relate to his newfound art. He ain't doing what he did from the start, and that's putting in some feeling and thought. He decided to live his life shallow, cash in his love for material, and it's gone. Gone, going, gone, everything gone, give a damn. Gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people, awkward with their things. Gone. Yourself in the mirror, ain't ya? Feel safe cause it looks familiar, but ya afraid to open up your soul cause ya don't really know who is the person that's deep within. Cause you content with just being the name brand man, and ya don't see that it's trivial, insignificant. You addicted to material. I seen your kind before. You the type of thing souls is sold in the store. Package up with incense sticks with a vegetarian meal to you that's righteous. Your fiction like books, you need to go out to life and look. Cause what happens when I take your material and you already sold your soul? And it's gone, going, gone, everything gone, give a damn. Gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people, awkward with their things. You say that time is money and money is time, so you got your mommy and money and your money on your mind. But what about that crime that you did to get paid? And what about that bitch you can't take it to your brain? What about those shoes you're wearing today? They'll do no good on the bridges you burnt along the way. All that money that you got gon' be gone. Yeah, that gear that you rock gon' be gone. The house up on the hill gon' be gone. The gold fronts on your grill gon' be gone. The ice on your wrist gon' be gone. That nice little miss gon' be gone. That whip that you roll gon' be gone. And what's worse is your soul already gone. Come yeah, it's gone. Gone, going, gone. Everything gone. Give a damn. Gone be the birds when they don't wanna sing. Gone people are awkward with their things. Gone. Esse foi o Black Eyed Peas com Jack Johnson, Gone Going, e Pretenders com Breath in Pocket. Agora são 2h20. Participe do Fórum do Eldorado Rádio Blog. Segundo uma pesquisa da agência BBC, 4 em cada 5 pessoas consideram o acesso à internet um direito fundamental do ser humano. Entretanto, mais da metade dos entrevistados confessou que poderia viver sem a rede mundial de computadores. E você, acha fundamental o acesso à internet? Acha possível viver sem a rede? Dê a sua opinião e participe. Mande mensagem SMS para 50093 com a palavra blog, o seu comentário e assinatura. O custo é de 31 centavos mais impostos por mensagem. Ou então acesse o territoriodourado.com.br/radioblog. Conte pra gente também como é que está o trânsito no seu caminho. Eldorado Rádio Blog, de segunda a sexta a partir das 5 da tarde. Trânsito mais gentil, por Rodrigo Lombardi. A Porto Seguro está com uma campanha por um trânsito mais gentil em São Paulo. É uma iniciativa para alertar as pessoas a evitar aquelas fechadinhas, ficar buzinando, não dar passagem, essas atitudes que não levam a nada. E para incentivar ainda mais, está dando um desconto no seguro de auto para quem não tiver pontos na habilitação. Porque toda gentileza merece ser retribuída. Trânsito mais gentil, uma campanha do Porto Seguro Auto. Para saber mais, acesse o site ou fale com seu corretor. Eldorado FM. É no verão que aumenta o consumo de água da população. E com sol e calor é bom mesmo contar com uma água limpinha e refrescante. Mas não é porque verão combina com a água que você vai desperdiçar, né? Pense nisso. Feche a torneira na hora de escovar os dentes e fazer a barba. Tome banhos mais curtos e não lave a calçada com a mangueira. Pequenas mudanças como essas garantem a tranquilidade de quem vai passar as férias e de quem mora no litoral. Água sabendo usar não vai faltar. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, um estado cada vez melhor. Agora na Eldorado, a emoção de mais uma aventura. Toco Lenzi continua a travessia do Saara a pé, que você acompanha aqui na Sintonia da Aventura. Agora o próprio aventureiro fala da rotina de caminhadas durante o 7º dia de viagem. Estou caminhando com um vento muito forte a favor. Esse vento é o Harmattan. É um vento que vem, é gelado, é um vento que vem do norte, mas é bom que está me impulsionando aqui. Hoje acho que vai dar para andar em 5 horas quase 30 quilômetros. Completar aí nesse 7º dia quase 150. O dia começa aqui às 6 da manhã, tá bem frio, 5 graus. Preparo a água que eu vou usar durante a caminhada, 1,5 litros a 2 litros. Coloco um suco, um pó de uva. Preparo óculos, passo um protetor solar no rosto e na mão esquerda, que é por onde mais fica exposto tudo ao sol. O meu guia, o Salê, que ele não está podendo andar, que ele, ou ele está com gastrite ou algum outro problema. Então a gente coloca o rumo, vem na bússola, ele fala o rumo que eu tenho que andar e vou embora. Saio para a caminhada por volta das 7h30 e aí eu só vou encontrar novamente eles por volta do meio-dia. Eu vou seguindo o rumo, engraçado que eu não encontro, não os vejo, mas meio-dia eles aparecem do nada. Aí eu peço para o Salê fazer o ponto de acampamento 2, 3 quilômetros à frente, que aí eu completo 5 horas de caminhada. É assim que a gente faz cada dia aqui na travessia do Saara. Toco Lenzi, utilizando telefonia satélite da Aricom, especial para Eldorado. 92,9 Eldorado. Contrazia e má digestão? Tomazil. Tomazil. Azia com Tomazil? essa má digestão? Com esse Estomazil? Some. Esse Estomazil. Não esqueça. Contra azia e má digestão. Esse Estomazil. Ferveu, tomou? Passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Com o seu Visa, é fácil comprar ingressos para o futebol. Você escolhe o lugar pela internet e passa o cartão de crédito na catraca. Clicou, passou, entrou. Tão simples que nem precisa de música chiclete. Nem de um efeito sonoro para reforçar os benefícios. Clicou, passou, entrou. Nem de cachorros fofinhos. Nem de criança cuti-cuti. Clicou. Visa. Clicou. Acesse visa.com.br. Mais torcedores vão com Visa. Essa semana, a Fnac está com mais uma oferta imbatível para você. Olha só, TV LG 42 polegadas e tecnologia LED mais fina e com qualidade de imagem superior em apenas 10 parcelas de R$ 399. Isso mesmo, apenas 10 parcelas de R$ 399. Garanta a sua. Na Fnac você encontra a maior variedade de TVs. Promoção válida até 21 de março na Fnac, Pinheiros, Paulista e Morumbi Shopping. Uma sala, vários mestres. Uma aula diferente. Todos os dias aqui na Eldorado, Daniel Daiben dá uma aula com os grandes mestres da música. Sala dos Professores. Às 19h30, só aqui, na Rádio dos Melhores Ouvintes. Oferecimento Buchanan's. Be Forever. Aprecie com moderação. Agora são 3h34, você ouve U2 aqui na Eldorado. It's alright, it's alright, alright. She moves in mysterious ways.

I could say no regrets, no emotion, no day. Cause death kissed goodbye to sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm gone. And in your grave, my blue shade, my tears dry. Amy Winehouse aqui na Eldorado com Tears Dry on Their Own. Você ouviu também o Brand New Start, som do Little Joy, e teve U2 com Mysterious Ways. Jazz Masters, com Paulo Mai e Márcio Tabash. Jazz Masters. E agora no Jazz Masters é hora de Mark Colt Groove, mais conhecido como Snowboy, percussionista, DJ e produtor. Ele tentou estudar tudo sozinho, viu, Marcel? Mas não conseguiu. Uma hora, ele encontrou o Robin Jones, o pai, vamos dizer assim, da música latina na Inglaterra. Ele que encontrou dentro de um clube chamado WOG e apresentado aí pelo Paul Murphy ao Robin. Ele falou, não, preciso estudar, como é que faz? E a partir daí, começou a sua grande carreira, a sua ascensão. Snowboy, que chega no Jazz Masters com o cara que a gente sempre ouviu no James Taylor Quartet, Noel McCoy. Snowboy, Paulo, é conhecido como o embaixador do jazz afro-cubano no Reino Unido, mas ele gosta muito também de soul music, né? É apaixonado pela soul music. Ele também é jornalista e escreveu um livro recentemente muito bacana. O nome do livro é From Jazz, Funk and Fusion to Acid Jazz, The History of the UK Jazz Dance Scene. Basicamente, Paulo, ele conta uma história de uma cena londrina na qual ele participou como DJ, como músico, onde as pessoas saíam para balada em Londres, em Manchester, em Leeds, para dançar jazz. Uhum. E esse livro, Paulo, é muito interessante. Ele conta a história do acid jazz, como começou, ele fala lá do Giles Peterson. Enfim, toda essa cena que a gente gosta muito aqui no Jazz Master, ele conta a história delas como testemunha ocular. Então tá bom. Snowboy no Jazz Masters com Noel McCoy e a dica de livro de Márcio Tabash. Que aliás é história também no Jazz Masters, né? Luck Fellow. Jazz Masters. Just a lucky fellow. You and I are mellow and I dig your brain. And I'm such a lucky fellow. You and I are mellow and I dig your brain. Look at you, I just don't know what to do, cause I love you, darling. And when I look into your eyes, I know my love will never die for you, girl. Tell your love is very dear, I'm so glad that you're right here, loving me. Happiness you surely bring. Don't you know that you're my everything? And I'm such a lucky fellow. You and I are mellow and I dig it, babe. And I'm such a lucky fellow. You and I are mellow and I dig it, babe. And when I'm near you, love to feel your hand in mine. There ain't nothing that I wouldn't do for you, girl. Every time I feel your touch, it's the touch I love so much. And I love you, darling. You're cherry sweet to me. There's no place on earth I'd rather be than in your arms. And I'm such a lucky fellow. You and I are mellow and I dig you, babe. such a lucky fellow. You and I are mellow and I dig a bay. Quer saber mais do que a gente toca? Acesse agora jazzmasters.com.br. Cadastre-se e receba semanalmente as nossas novidades. Eldorado FM. Filosofia de bem viver com Márcia De Luca. A humanidade está, neste momento atual de evolução do nosso planeta, em um sono profundo, com infinitos problemas, totalmente sem rumo. Somente no momento em que acordarmos definitivamente, seremos capazes de mudar nossas vidas. Somente quando o âmago do nosso ser acordar deste imenso pesadelo, é que entraremos em contato com o nosso eu interior, com o nosso verdadeiro poder. Escolas nos ensinam a ganhar dinheiro para sobreviver. Escolas nos ensinam a competir e a querer ser os melhores. Somente a universidade do nosso coração tem o poder de nos ensinar a ser feliz. Acessando o blog territorioeldorado.com.br/Márcia De Luca, você encontra todas as dicas para refletir a qualquer momento. Márcia De Luca, especial para Eldorado. Um dos maiores intérpretes da MPB apresenta o seu mais novo show, Ney Matogrosso, em sua nova turnê Beijo Bandido. Curta temporada, de 5 a 14 de março no Citibank Hall. Ney Matogrosso, num show onde grandes sucessos ganham nova sensibilidade em sua voz. Vendas Ticketmaster 28466000. Com patrocínio Itaipava Premium Credit Card e Samsung. Seguradora oficial Allianz Seguros. Eldorado, 92,9. Você chega na sua sessão para votar e... Não tem mesário. Confusão. Ninguém sabe o que fazer. Vem o rádio, a televisão, gente no celular. O mundo treme. A maior eleição brasileira de todos os tempos no impasse. Já imaginou? Claro que não vai acontecer. Não vai porque mais de 1 milhão de brasileiros estarão lá garantindo a eleição. É por isso que todo mundo admira esse grande cidadão. O mesário. O trabalho dele é uma prova de respeito a você e de amor ao país. Justiça Eleitoral. Eldorado FM. Tudo o que você queria saber sobre Jesus Luz e ele nunca teve coragem de contar está em RG de Março. E mais, O Avesso do Avesso de Tiger Woods, O Adeus de Alexander McQueen e tudo o que rolou no luxuoso baile de carnaval da Vogue. RG, o lifestyle documentado já nas bancas. Caixa Cultural apresenta Grupo Ares, em Circo Funâmbulos, um espetáculo de acrobacia aérea na fachada do edifício da Caixa Cultural São Paulo. Dias 10 e 11 às 19 horas e dias 12 e 13 às 13 horas. Praça da Sé 111, patrocínio Caixa Econômica Federal. Em 2010, a Rádio dos Melhores Ouvintes celebra duas das maiores conquistas do selo Eldorado Socioambiental. Pintou Limpeza 10 anos. Uma das principais iniciativas da Eldorado comemora uma década com uma série de atividades direcionadas à educação ambiental. E em 2010, a Eldorado celebra os 20 anos da reportagem que despertou a consciência da população e do governo para dar início à despoluição do Rio Tietê. Eldorado FM, atitude e preocupação com o meio ambiente. Fique ligado para saber mais sobre as atividades socioambientais da Rádio dos Melhores Ouvintes. São 12h30, você ouve o Wallflowers aqui na Eldorado. Just like love, just move. I'm on fire, same like love. 92,9. Essa foi a Joss Stone com Baby, Baby, Baby. E ainda Sixth Avenue Heartache, som do Wallflowers. Você ouve. Você ouve. Eldorado FM. Oye, Clark, ¿vamos a almorzar? Yeah, man, I'm ready. I'm hungry enough to bite a mule. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up to Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food. Ven acá, ¿no quieres ir al foro de los Four Seasons? No, no, no Seasons, baby. ¿Qué tal la Fonda del Son? Fonda la Soul, ain't got no soul there, man. Bueno, bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces? Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish rice is there. Oye, CT, muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice? Spanish rice? Sí. Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig. Mm-hmm. Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And get you some celery too. Chop it up the same way. Wow. And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know. Oh, you can use some put some mushroom in there too. Get some tomato sauce and some of that paprika. Make it nice and red and color. You know, get some hot peppers and Tabasco. You put some salt and you grind up some beef in there. Wow. Get you some oregano. And man, you talk about some crazy eating. Ooh, yo estoy listo ya cuando tú quieras. Wait till you taste it. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. Can't wait now, now. Oye, ¿cuándo quiere que volvamos a comer? Ah, man, the food was good, I'm telling you. Muy bueno. Yeah, beautiful, baby. ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama don't ese you ever forget the Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too. Arroz español. Every day. Arroz español. Every day, yeah. Arroz español. Eldorado. Blow you right on my to say where you live, what's your name, what you do. In case you're free, you can go, you and me, to the zoo. And may I ask you what you do with your days, with your nights, with your time, with your life? Suppose I dare to ask, what are you doing tonight? If you are free, I can lend you these wings for a flight. But if you're scared of my boat, I can take you ashore. Or would you rather catch the wind that blows steady and pulls to the high open sea? You are the force, that irresistible mind, that creates in me the power of life. We are kites in the sky, we can fly, we can fly, we can fly, we can fly. I get a flash of your tide like a spy in the sky. I see thy heavenly ties in the skies, in the skies. There where the sea meets the sky, you and me. We can fly, we can fly.